Il est 9h. Radio Open FM. 9h midi. Bienvenidos au sol et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Eh oui, bonjour, nous sommes de retour, 9h midi sur Radio Open FM, la radio des mondes en Bazac. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour Lorenzo. Bon dia. Bonjour Mario. Bonjour à tous et à toutes. Veux-tu faire des petites annonces ce matin? Ça changera. En fait, j'ai pas grand-chose à dire là tout de suite. D'accord. Vous pouvez nous écouter au www.radioopenfm.fr. Le numéro de téléphone, c'est le 05 55 56 21 44. Ou sur le 97.9. Vous pouvez nous appeler donc au numéro que vient de donner Mario, 05 55 56 21 44 ou 00 33 5 55 56 21 44. Vous pouvez aussi nous appeler pour vos dédicaces, donc vos petits messages, nous parler d'événements autour de chez vous, tout ce que vous voulez, on sera là pour vous accueillir. Monsieur Lorenzo, est-ce que ça va bien ce matin? Ça va. Ça n'a pas l'air. Ça va. Il va nous dire tout ça en portugais. Antes de mais nada, quero desejar as melhores ao meu amigo que se encontra em Bernoy, la clínica La Chenye. Portanto, o meu amigo Armando Fernandes Teixeira, desejo-te umas boas melhoras e que saias rápido daí com os teus pezinhos, vá? Portanto, bom dia, meus amigos. É que estamos nós na Rádio Open FM para mais uma manhã desta A Voz de Portugal. Parece-me que é assim, não é? É, sim. É a Voz de Portugal. Voz de Portugal. Portanto, bom dia para todos que nos escutam. Podem entrar em contacto connosco para nos dizer, para se dizer alguma coisa, para conversarem connosco. É plano para o 055-55-56-21-44 e daí do estrangeiro ao 00-33-555-56-21-44 ou por via internet para nos escutarem no carro, em casa, onde vocês entenderem ao www.radioopenfm.fr. No carro não é esse, é o 97.9. Mas também podem, há muitos que nos escutam. Sim, já tem internet por no telefone. Carro. Sim, podem escutar também por telefone no 03-68-91-04-57. É de graça. Ou então nas nossas ondas no 97.9. Em Limoges, vai até Santa Maria da Peixe. Um muito bom dia para Santa Maria da Peixe, para todas essas pessoazinhas que lá tenham, esses amigos e família. Limoges, Bazac. Em Bazac não tenho. Verneuil. Não tem ninguém. Ouais, mas bon. Sim, il y a du monde en Bazac. On peut dire quand même bonjour à tout le monde. Ah, sim. Voilà. Allez, à toi Mario, je crois qu'il t'a laissé la parole enfin. Ce matin, donc quelques nouveautés artistiques bien sûr, comme Monsieur Carlos Riva qui sera pas parmi nous, mais bon, quelques musiques qu'il nous a envoyées, il y aura aussi Orlando. Exactement. Quelques nouveautés donc ce matin à écouter exclusivement sur OpenFM. Je pense que c'est la dernière aussi que m'a envoyée hier Paula, de Rui Bandeira. Ah, o Rubendeira é bonito. Mas não, hoje não quero dormir muito, porque senão. Ah, mas a primeira pode ser. Se não, fico-me a dormir aqui, que hoje não estou muito cordial. Bon, mais il y a une petite recette ce matin, quelque chose? Bah, je vais faire celle de la semaine dernière, puisqu'on l'a ratée. Bah, évidemment, t'as une heure de retard. Vamos lá, então, começar com a nossa musiquinha para todos os imigrantes espalhados por aí para fora. Esses que estão connosco. Allez, c'est parti. Allez, bonne émission à tous et à toutes et à plus tard. Passez un bon moment. Bon dia, amigos. Vamos lá ver, animar.

cabeça e o amor não vem. Falei com o presidente para lhe contar. Tenho falta de crédito, o banco está a gritar. Até toda a gente diz que sou bom rapaz. Não gosto de trabalhar, mas se viver em paz. Mas quando há faturas para pagar, o pão para ir buscar, não sei se com tudo isso eu vou aguentar. E o amor não vem. É tudo demais. É tudo demais. Tudo passa em casa. E o amor não vem. É tudo demais. É tudo demais. Tudo passa em casa. E o amor não vem. Estou na festa e nesta festa não tenho par. Anda daí para a nossa festa e hoje eu quero-te para dançar. Estou na festa, estou na festa e nesta festa não tenho par. Anda daí para a nossa festa e hoje eu quero-te para dançar. As moças da minha terra gostam bem do bailarico e quando elas vêm para a festa sozinho é que eu não fico. Quando pego na menina e começo a dançar, todas as moças na aldeia querem roubar-lhe o par. Estou na festa, estou na festa e nesta festa não tenho par. Anda daí para a nossa festa e hoje eu quero-te para dançar. Estou na festa, estou na festa e nesta festa não tenho par. Anda daí para a nossa festa e hoje eu quero-te para dançar. Quando a moça é nova, tenho de dançar afinadinho. Quando ela é mais velha, tem que se dar um jeitinho. Eu que gosto de dançar na festa e na romaria. Quando apanho uma jeitosa, danço de noite e de dia. Estou na festa, estou na festa e nesta festa não tenho par. Anda daí para a nossa festa e hoje eu quero-te para dançar. Estou na festa, estou na festa e nesta festa não tenho par. Anda daí para a nossa festa e hoje eu quero-te para dançar. Mexe a cintura com as mãozinhas atrás. Passo à direita, passo à esquerda.

vizinha. Pedi-lhe o carro emprestado, mas quando entrei nele tinha bags por todo lado. Fiz-me à estrada com ele e como andava bem, passei dos 69 para cima mais de 100. O carro da minha vizinha tem um motor muito potente, mas só quem anda nele é que na verdade o sente. O carro da minha vizinha tem um motor muito potente, mas só quem anda nele é que na verdade o sente. Vizinha, pedi-lhe o carro emprestado, mas quando entrei nele tinha bags por todo lado. Fiz-me à estrada com ele e como andava bem, passei dos 69 para cima mais de 100. Sozinhos.

Não me enganais, não. Então é para a Suíça, para a nossa amiga Silvia, seu marido e seus filhos, e para a sua colega Cláudia e Ricardo e seus filhos. Beijinhos para vós todos, espero que vos tivesseis divertido bem. E continuando. Já está. Já está. Já está tudo. Já para a próxima vez. Ai, pronto, vamos esperar mais um bocado então, não é? É, há muitas. É, sim, pronto. Música. Música e também para a Santaria, vá, para esses meus meninos. Pareces frango da guia. Hoje estás caduca. Já usas peruca. Viraste cachupa. Pareces frango da guia. Shibidon, shibidon, uauá. Shibidon, shibidon, uauá. Shibidon, shibidon, uauá. Shibidon, shibidon, uauá. Shibidon, shibidon, uauá. Shibidon, shibidon, uauá. Shibidon, shibidon, uauá. Shibidon, shibidon, uauá. Foste carro novo, hoje és carro velho, com bidão furado e a chaparia remendada. Foste carro novo, hoje és carro velho, com bidão furado e a chaparia remendada. Já não tens gasosa, com bidão vazio. Acabou-se a moda, acabou-se a tua banga. Já não tens gasosa, com bidão vazio. Acabou-se a moda, acabou-se a tua banga. Ai, ué, lê, lê, lê, lê, lê. Ai, ué, lê, lê, lá, lá, lá. Ai, ué, lê, lê, lê, lê, lê. Ai, ué, lê, lê, lá, lá, lá. Ai, ué, lê, lê, lê, lê, lê. Ai, ué, lê, lê, lá, lá, lá. Ai, ué, lê, lê, lê, lê, lê. Ai, ué, lê, lê, lá, lá, lá. Sua mente, se ela chora, aqui ou ali, em qualquer lugar e a qualquer hora. Passo todo o tempo querendo a ver, mas ela demora. É um caso de amor, eu sou o homem que ela ama agora. Eu beijei seu rosto no aeroporto, no salão de fora. O meu coração foi naquele avião que a levou embora. Mas quando não vem a sorte. Ela vem de um lado qualquer. Tenho a certeza que amo. Eu amo essa mulher. Mas quando vem a sorte, dou minha vida por ela. Vem junto ao vento do norte. Ela tem por nome Marcela. Puxa. En direct de 9h à midi sur Radio Open FM. Ai ai, esta vez vai para Santa Ariela, peço para os meus meninos, que lá estão Paulo e Vera, os seus filhos. E não esqueçam dos meus meninos. É o Trica Trica. É para vós, Paulo Rodrigues, eu quero o Trica Trica. Vai para lá até o Trick Trick. E para a Suíça também, para se divertir, e para a Alemanha. Para os nossos amigos. Tens tudo o que eu sonhei e a ti

que eu me aguento. Agora que eu te tenho pra ti, não quero mais sofrer. E tu quiseste assim, assim. Agora passa que isto está doente, mas isto passa, vou ser feliz. Não faz isso, coração. Não faz isso, não faz isso. Não faz isso, coração. Que eu não aguento, não aguento. Não faz isso, coração. Não faz isso, não faz isso. Tu já não tens o mesmo sentimento. Não faz isso, coração. Não faz isso, não faz isso. Não faz isso, coração. Que eu não aguento, não aguento. Não faz isso, coração. Não faz isso, não faz isso. Tu já não tens o mesmo sentimento. Cabeça.

pagar as contas. A música é outra e a linda é que vai animar. Vamos lá, minha gente, quero ver essas mãos no ar. Quero ver o João e a Maria nesta noite sem parar. Vai ser toda a noite até amanhecer. Vai ser toda a tua boca. que linda música, pai, por nosso Vieirinha. É só para ti, meu Vieirinha. É para ti. Aqui deixo os meus louvores.

de arromba. Vamos lá dançar ao trelim-tim-tim que vai ser de arromba. Soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. Et ainsi, il va aller annoncer la petite recette. La petite recette, c'est du riz au lait. Ai, riz, arroz com leite. Si, mais façon portugaise. Voilà, voilà. Alors, il vous faut pour 6 personnes, et il faut compter 45 minutes pour la préparation, 5 minutes de cuisson. Pour 6 personnes, il vous faut 4 décilitres d'eau, 50 g de beurre, 250 g de riz blanc. Au Portugal, on utilise le roche carolino. Et au Portugal, on ne met pas d'eau, mais du Porto. Roche carolino. Si. 2 litres de lait entier. Con cabrito. 250 g de sucre. 2 écorces de citron. 2 bâtons de cannelle. Une pincée de sel. Et de la cannelle en poudre. Alors, vous mettez dans une casserole d'eau, le beurre, la pincée de sel, vous la mettez sur le feu, et une fois le beurre fondu, vous ajoutez le riz et laissez cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Dans une autre casserole, vous mettez le lait, le citron, les bâtons de cannelle, à chauffer. Il ne faut pas que ça boue. Vous enlevez la cannelle et le citron et versez le lait sur le riz, petit à petit. Vous mélangez bien et laissez cuire doucement jusqu'à l'obtention d'une apparence crémeuse. Vous ajoutez le sucre et laissez encore cuire à feu doux environ 5 minutes en remuant régulièrement. Vous versez dans des coupelles ou dans un grand plat. Vous laissez refroidir et saupoudrez de cannelle. Et vous pouvez servir. É uma receita de arroz doce que a nossa locutora esteve aqui a apresentar. Para a semana digo em português. Mas ela vai trazer o feito para a gente provar. E da melhor vai saber. Que agora só foi falado. Mas para a semana ela vai fazê-lo. Ai, arroz doce. Bom apetite para todos. 10h30 sur l'antenne Open FM dans les voies du Portugal. En espérant que vous passez une agréable matinée en notre compagnie. Et maintenant, une petite dédicace de Michael 51, et c'est Mike the Guide. Oh, Mike the Guide. Ouais. Hey, studio. Et il le dédicace à tous les auditeurs et à l'équipe de la radio. Merci, Michael. Merci. Muito obrigado. Sofrer. Se tu só queres gozar, se tu queres divertir, larga a nota, não tem nada que saber.

é para ti esta musiquinha. Espero que tivesses passado um dia muito feliz e continues. A Sílvia, uma salva de palmas. Muitos parabéns, minha menina. E muitas felicidades. Tudo o que te desejo. Oi, oi, oi, oi, eu gosto do meu cantinho. Oi, oi, oi, oi, porque sou o filho do Minho. Oi, oi, oi, eu sou filho do meu cantinho. Oi, oi, oi, oi, porque sou filho do Minho. Oi, oi, oi, oi, eu gosto do meu cantinho. Oi, oi, oi, oi, porque sou filho do Minho. Um dia fui avante, nunca me senti tão feliz. Hei de voltar mais uma vez, nessa terra o que se diz. Cris Ribeiro a animar-vos aí nas nossas manhãs da Rádio Panafiama no 97.9. Gosto do meu cantinho. Oi, oi, oi, oi, porque sou filho do Minho. Bota! Eu sou filho de Trás-os-Montes do meu cantinho. Oi, oi, e Alto Douro, porque sou filho do Minho. Beijinhos para todos os tramontanos. Oi, oi, oi, oi, eu sou tudo o meu cantinho. Oi, oi, oi, oi, porque sou filho do Minho. Oi, oi, oi, oi, eu sou tudo o meu cantinho. Oi, oi, oi, oi, eu sou filho do Minho. Fui a piada do castelo. Gosto do meu cantinho. Oi, oi, oi, oi, porque sou filho do Minho. Oi, oi, oi, oi, eu gosto do meu cantinho. Oi, oi, oi, oi, porque sou filho do Minho. Oi, oi, oi, oi, eu gosto do meu cantinho. Oi, oi, oi, oi, porque sou filho do Minho. Eu gosto do meu cantinho. Oi, oi, oi, oi, porque sou filho do Minho. Oi, oi, oi, oi, eu gosto do meu cantinho. Era bom, mas acabou-se. fundamental. O sol, o mar e as festas em Portugal. Vendo as garotas bronzeadas pela praia, ficamos doidos e um homem quase desmaia. Chega a vontade de colar teu corpo ao meu e sem pensar pôr os meus lábios nos teus. A noite inteira iluminado de paixão, com este ritmo que faz perder a razão. C'est chaque dimanche sur Radio Fun FM avec toute la chaleur, la culture, l'actu et les nouveautés musicales du pays. Rendez-vous pour 3 heures de plaisir. Faire 3 heures de plaisir. En direct de 9h à midi avec vos animateurs. Les voix du Portugal. Tous les dimanches, exclusivement sur Radio Fun FM. Au plaisir est ici. Et continuando con les nostres indicateurs de cette vespera. Vanna 18 et Jacqueline. Eis a linda música que nós vamos ter o prazer de escutar. C'est pour vous, Jacqueline et Benoît, avec beaucoup de bisous. Água, calor. Dieter 50 sur les ondes d'Open FM. Hein? Vous pouvez toujours vous joindre donc au 05 55 56 21 44. Voilà, voilà, voilà. Oh oh. C'est écrit. On manda. Ah, toca pra cima. Eu vou para a lambada. Está lá uma grande confusão, hein? Essas são Marias. Ui, ui, ui, ui. São elas. Yup. Espera aí. Olha os meus olhos nos olhos e faz tudo como eu. Uma mão. Estamos a recordar um grande cantor, o nosso amigo Roberto Leal, que nos deixou. E o primeiro elétrico da rua, as foram com as chinelas da Ribeira. Deixou de cheiro a terra prometida, procissões têm o cheiro a rosmaninho. Na pasta da viela mais escondida, cheira a iscas e com ela cheira a vinho. Em Craveiro, numa água furtada, cheira bem, cheira de boa. Uma rosa florida tapada, cheira bem, cheira de boa. A fragata que se ergue na proa, a varinda que tem bem passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Um craveiro numa água furtada, cheira bem, cheira Lisboa. Uma rosa florida tapada, cheira bem, cheira Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varinda que tem em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Lisboa cheira aos cafés do Rocio, e o fado cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se faz frio, cheira a fruta madura se é verão. Se chove cheira a terra prometida, procissões têm o cheiro a rosmaninho. Na tasca da viela mais escondida, cheira a iscas e com ela cheira a vinho. Um craveiro numa água furtada, cheira bem, cheira Lisboa. Uma rosa florida tapada, cheira bem, cheira Lisboa. Da fragata que se ergue na proa, da varinha que tem nem passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Um craveiro numa água furtada, cheira bem, cheira Lisboa. Uma rosa florida tapada, cheira bem, cheira Lisboa. Da fragata que se ergue na proa, a varinha que tem em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Assim desse jeito fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma carretinha e passo o dia a mamar nos peitinhos da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Cabritinha, eu gosto de mamar. Só nos peitos da cabritinha mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. A cabritinha gosta de boa comida, boa cama e boa vida, adora luxo e o bem-estar. Ela adivinha a hora que eu chego a casa e vai logo preparar os peitinhos para eu mamar. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar

maintenant une petite dédicace de Fatima pour sa fille et pour Laetitia qui était d'anniversaire, une le 28 et l'autre le 1er. Allez, joyeux anniversaire, Claudia. Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, canta as nossas alminhas. Para a menina Cláudia, uma salva de palmas. Parabéns, Cláudia, parabéns. E parabéns, Letícia. Outra dedicatória também da Fátima para a família de Portugal e para o xerri dela, saudades da minha terra. E para nós também uns grandes beijinhos, ela disse. Beijinhos, Fátima, obrigado. Thank you.

quer saber meu nome, saber do meu passado. Eu sou igual a tantos. Amei, fui amado. Nada do que pensa, esse depois seja feliz primeiro. Invente o sonho, porque o mundo de mentira é mais bonito do que o verdadeiro. E veja que sou um desconhecido, quem sabe até o seu amor perdido. Eu quero ser o que você quiser. Eu chamei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado? Não me pergunte nada, fique do meu lado. E agora uma canção dos Solitários, Balança o Teu Corpo, para a Cláudia Monteiro. Monteiro. Tem que se... E seus familiares. E seus familiares. Se encontram a passar a passagem de uns santos na Suíça. Quem está na Suíça? Anda para aí. Então você não a faz. Para Santarém, para a minha família e para os meus visitantes e para Benoit e Jacqueline. Portanto, para vocês todos, esta linda música. Eu já fui de morena, eu já fui de grande, também fui de uma pequena. Eu já fui de algumas que até me dava dó. Eu também já fui de três numa noite só. Eu sempre fui um bom rapaz, um bom sujeito, mas tenho um grande defeito, sou maluco por mulher. Cerveja gelada, rabo de saia, amanheço na gandaia, top tudo que vier. Eu tenho horas para sair e para voltar, meu negócio é vaguear, dia e noite, noite e dia. Já fui de tantas que até perdi a conta, essas mulheres tontas com diversão e alegria. Eu já fui de loira, eu já fui de morena, eu já fui de grande, também fui de uma pequena. Eu já fui de algumas que até me dava dó.